A Sura do Dilatar. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alam nashrah laka sadrak. Não te dilatamos o peito? Wa wada'na 'anka wizrak. Te depusemos o fardo que te vergava as costas, e não te elevamos a fama. Então, por certo, com a dificuldade há facilidade. Por certo, com a dificuldade a facilidade. Então, quando estiveres livre, esforça-te em orar. E dirige-te a teu Senhor em rogos.